Mesmo Muito bom dia a todos e a todas, e espero que vocês estejam todos bem desse lado, é o que eu desejo a toda a gente. Ora, então, estamos cá mais uma vez para mais uma emissão do Fim de Semana à Porta e apresentado por Lourenço. Ora, estamos à escuta de Tony Carreira, que é uma pequena lembrança da sua filha Sarah Carreira, que teve um grande acidente no sábado e ela deixou-nos, ela que Tony foi para o outro mundo. Ora então, espero que vocês estejam bem. Ora, hoje é o 11 de dezembro de 2020 e espero que vocês estejam todos de boa saúde e vamos continuando com a música até ao meio-dia. Não me vai nada. Só a outra custa mais, é mais salgada, mais amarga que a tristeza. Tem outra cor, é diferente da primeira. Pois é verdade, a tristeza tem outra dor, e é verdade, só quem passa por elas. Sua nota está esta fronteira. São duas lágrimas que eu choro, amor. Tu sabes que o medo de felicidade apreende dor. São duas lágrimas nos olhos meus. Tu sabes que o medo de felicidade Ora, pois assim ficamos com Tony Carreira e vamos continuar com a nossa música. Apagar

abraço. Os laços de um amor sem ter motivo. Partiste, simplesmente ignorando quem ficou. Agora sei que tu precisas de um amigo. Não posso pagar-te com desprezo que passou. Diz-me por que chora, pois o nosso amor. Diz-me por que chora quando pensas em mim. Eu não compreendo essas lágrimas de dor. Se tu quiseste assim. Diz-me por que chora, pois o nosso amor. Diz-me por que chora à noite por aí. Para não estar sofrendo, esqueço a minha dor e volto para ti. Diz-me por que chora depois do nosso amor. Diz-me por que chora quando pensas em mim. Eu não compreendo essas lágrimas de dor. Se tu quiseste assim. Diz-me por que chora depois do nosso amor. Diz-me por que chora à noite por aí. Para não estar sofrendo, esqueço a minha dor e volto para ti. de Portugal, nadinhas de Portugal. Deixem passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar para a minha da madeira. Deixem passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar para a minha da madeira. Lai, lai, lai, lai. Rocío Miranda, disposto a cantar contigo, com a viola na mão e refinando a garganta, destemido e sem medo, também o Miranda canta. E muita gente se espanta, e muita gente se espanta. Há tanto tempo cantamos, pois a brincar já não vão uns bons 35 anos. Começamos a brincar. minha vida está um dilema. Mas o que é que eu vou fazer? Se casar um problema, precisamos resolver. Chego a casa logo de manhã, para com a família relaxar. Eu pergunto pra minha filha, filha, onde está a mamã? Ela diz que mamã saiu ontem à noite quando o papá saiu. E até agora de manhã, mamã não voltou. Se que não é a primeira vez, ou a segunda vez, ou a terceira vez, eu não aguentei. Quase me envenenei, yeah, yeah, yeah. Se tudo fora, estamos fora, quer dizer o quê? Se janto fora, jantas fora, quer dizer o quê? Se vou para os copos, também vais, é desafio o quê? Dá-me mentir você, dá-me mentir você. Se tudo fora, estamos fora, quer dizer o quê? Se janto fora, jantas fora, quer dizer o quê? Se vou para os copos, também vais, é desafio o quê? Dá-me mentir você, dá-me mentir você. Já não há casamento, não vale a pena me enganar. Que já não tens mais sentimentos, não quero ter vergonha. Tá pra ti da nossa vida amada, é melhor calar. Pra mim não tens nada pra falar. Ela diz que mamã saiu ontem à noite quando o papá saiu. E até agora de manhã, mamã não voltou. Se que não é a primeira vez, a segunda vez ou a terceira vez, eu não aguentei, quase me envenenei, yeah, yeah, yeah. Se tudo fora, tomas fora, quer dizer o quê? Se janto fora, jantas fora, quer dizer o quê? Se vou para os copos, também vais, é desafio o quê? Dá-me mentir você, dá-me mentir você. Se tudo fora, tomas fora, quer dizer o quê? Jantas fora, jantas fora, quer dizer o quê? Se vou para os copos, também vais, é desafio o quê? Dá-me mentir você, dá-me mentir você. Fiz esta de chorar por te apaixonar e por isso vai. Fiz esta de chorar. chorar, te apaixonar e por isso vai. Não me deixes sozinho neste beijo eterno. Vem, quero viver contigo até no inferno. Passamos a nossa primeira hora de programa, da emissão do fim de semana à porta. Espero que vocês estejam todos bem daí, porque a gente estamos a fazer ao melhor com muita, muita música portuguesa. E então, se vocês estão em casa, deixam-se estar, porque o tempo está um bocadinho frio e chuva, não está bom para andar cá fora. Vocês metam-se para o cantinho, estão muito bem à escuta desta música na vossa rádio, na nossa rádio Arco-Íris 96.2. Onde é que eu estava? quando aceitei que amor. Mas se no amor tu não estás bem, regressa, regressa. Mas se no amor tu não estás bem, regressa, regressa. Onde tu estiveres, volta amor, volta amor, volta amor. Se não tiveres nenhum compromisso, eu te preciso, fica comigo. Onde tu estiveres, volta amor, volta amor, volta amor. Se não tiveres nenhum compromisso, eu te preciso, fica comigo. Onde tu estiveres, volta amor, volta amor, volta amor. Se não tiveres... Ora, então, 10 horas e 8 minutos na Rádio Arco-Íris. Então, vamos começar com a nossa dedicatória. Então, vou passar aqui uma dedicatória que é para Salomé Lourenço, que na semana passada ela pediu-me esta canção, mas eu passei outra com um engano meu. Então, eu vou passar aqui a canção que é a Ágata Comunhão de Bens. Vamos, então, ouvir esta canção com muito prazer. Vais-te embora, podes levar o que pertence a ti. Vais-te embora, podes levar o que pertence a mim. Embora, leva contigo o que te apetecer. Vai-te embora, mas deixa a minha razão de viver. Não me leves a coisa mais querida, que nos pertence em partes iguais. Nosso filho a quem eu dei a vida, e é de mim que me precisa mais. Podes ficar com as joias, 10:12 e estamos à escuta da Agatha Comunhões de Bens, que foi para Madame Salomé Lourenço, que ela pediu-me na semana passada, mas eu não me tirei, não lhe passei a bomba, mas hoje é esta que ela canta. Ora, e continuamos com as nossas dedicatórias, e é da parte de Maria da Glória Pereira, da Rua de São Mar, que ela pediu-me para passar uma musicazinha, porque eles hoje estão de parabéns, que têm 54 anos de casados, que, com o seu marido António Pereira. Sim, senhora, uma boa data e muitos anos de felicidade, e que continuem, que é uma data muito, muito bonita. Até vou passar aqui a canção que tem por título de A Paisão, A Bela Portuguesa. Ora, pois isto é só os portugueses que fazem isto, porque hoje em dia há poucas pessoas que fazem estas datas de casamento. Até esta música vai também para a parte de António Lourenço, para todos os seus colegas de trabalho, e não esquecendo o animador, muito obrigado, e para Eduardo Teixeira. Então desejo um muito ótimo bom dia e que tenham tudo de bom. Das mulheres que Deus pode criar. Ai, é saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar. Eu sei, essa linda portuguesa com quem eu quero casar. Já corri mundo e não encontro outra igual com quem eu queira ficar. É mais formosa, mais gostosa das mulheres. Então, 10:17 e continuamos com as nossas dedicatórias. Então, desta parte é da parte de Maria do Céu, para todos os doentinhos, que, para todas as pessoas que eu conheço, para Madame Pinheiro, Monsieur Pinheiro, e para todas as pessoas que estão em dificuldades. Então, vamos passar a canção que tem por título A Canção da Família. Está tudo bem, e você? Carinho, uma família começa em qualquer de repente. Carinho, uma família termina por falta. Da parte do Sr. Agostinho, não é? É para todos os ventinhos e para todas as pessoas que conhecem. Outro de corpo e de mente. Sim, sim. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abriga debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem, do hoje em função.

são duas lágrimas. Ora, e continuamos com a nossa dedicatória, desta vez é da parte de Madame Esperança, não esquecendo todos os doentinhos do mundo e todas as pessoas que sofrem, e eu que eu desejo um bom dia, e não esquecendo o Ser Armando, e também de Ser Agostinho Monteiro, para todos os doentinhos do mundo e para todas as pessoas que sofrem neste momento. Então, o meu muito obrigado e continuamos com a música. E vamos continuar Duas Lágrimas, Tony Carreira. Sabes como é quando volto eu outra, quando vou embora. Até vocês estão à escuta da Rádio Arco-Íris 96.2. Então, esta música é dedicada de mim mesmo para todas as pessoas que telefonam e é para desejar um bom, bom Natal de tudo e de bom. Então, vamos escutar.

disseste adeus sem mais nem menos ao passado. Fugiste, deixando só para mim o que é pior. Agora, diferentes, nós vivemos separados. Tu choras e eu que chorei mais, acho-te melhor. Pensava que andavas a viver e a sorrir-se. No fundo, foi para ser feliz. Eu sofri mais. Agora que amigos me contaram como vives, não posso pagar com indiferença o que lá vai. Diz-me porque chora, pois do nosso amor. Diz-me porque chora quando pensas em mim. Eu não compreendo essas lágrimas de dor, se tu quiseste assim. Diz-me porque chora, pois do nosso amor. Diz-me porque chora à noite por aí, para não estar sofrendo. Esqueço a minha dor e volto para ti. Os laços de um amor sem ter motivo. Partiste, simplesmente ignorando quem ficou. Agora sei que tu precisas de um amigo. Não posso pagar-te com desprezo. Diz-me porque chora quando pensas em mim. Eu não compreendo essas lágrimas de dor, se tu quiseste assim. Diz-me porque chora, pois o nosso amor. Diz-me porque chora à noite por aí, para não estar sofrendo. Esqueço a minha dor e volto. Diz-me porque chora depois do nosso amor. Diz-me porque chora quando pensas em mim. Eu não compreendo essas lágrimas de dor, se tu quiseste assim. Diz-me porque chora depois do nosso amor. Diz-me porque chora à noite por aí, para não estar sofrendo. Esqueço a minha dor e volto para ti. Ora, 10 horas e 48 minutos, então eu vou passar aqui mais uma dedicatória que é pedido de Marijô para Firmino. Até ela pediu uma canção, mas eu não tenho cá, mas eu vou passar aqui um ranchozinho, espero que seja do seu agrado. Então vamos ouvir um rancho que tem por título Água Leva o Regadinho. Thank you. quem ainda manda ou é que viria? Sou até agora metade, quem te via de correr? Quem te via de pedir? Quem te via de correr? Pobrezinho do Porto, quem te manda ou é que viria? Meu pai tem castanheiro, dá castanhas e dá nozes, uvas brancas em janeiro. Uvas brancas em janeiro, uvas brancas em janeiro. Bebanda de lá do rio, meu pai tem castanheiro. Quantas as horas certas para falar ao meu amor, para falar ao meu amor, para falar ao meu amor. O relógio de São Bento vou te pedir um favor. Dei um beijo numa estrela, pensando que era o teu rosto. Pensando que era o teu rosto, pensando que era o teu rosto. Cheguei ao céu, assentei, com uma nuvem fiz encosto. Então, e ficamos à escuta de Marisa, A Chuva Cai. É verdade que o dia não está muito famoso, cai chuva e amanhã continua, não é? Também estamos no tempo dela, estamos no inverno, temos que passar com o inverno e com o calor, com o verão, não é? Então vamos escutar a música. Espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã aí desse lado e todos de bom, tudo de saúde e que a gente, vocês sabem como é, temos que ter muito cuidado porque a epidemia que está a passar não é nada fácil. A gente temos que ficar em casa, temos que promenar-nos poucas vezes e temos que fazer muito, muito cuidado. Então, o que eu desejo a todos que estejam em casa e tudo, muita, muita coragem. Isto, eu acho que um dia irá passar. Ora, então, muita coragem para todos é o que eu desejo da minha parte e da parte da Rádio Arco-Íris. Thank you. e eis que ela bate no vento, trazendo a saudade.

sogra não aturar. Por que será que és assim? Ai, ai, ai, Carolina, por que não gostas de mim? Ai, ai, ai, Carolina, por que será que és assim? Ai, ai, ai, Carolina, por que não gostas de mim? Ai, ai, ai, Carolina, por que será que és assim? Ai, ai, ai, Carolina, por que não gostas de mim? Ai, ai, ai, Carolina, por que será que és assim? Ai, ai, ai, Carolina, por que não gostas de mim? Ai, ai, ai, Carolina, por que será que és assim? Ai, ai, ai. Horas e 14 minutos, então estão à escuta da Rádio Arco-Íris 96.2 Jorge Leão. Que eu estou carente, estou aqui sozinho. Então vocês estão na presença de Lourenço, com mais uma emissão o fim de semana à porta. Espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã aí desse lado, à escuta da nossa rádio e das belas músicas. Eu estou doente, eu estou piorando. Diz pra sua... Você sabe que não há pub, eu tenho que fazer alguma publicidade, tenho que falar um bocadinho para as pessoas saberem. Diz pra sua amiga voltar pra mim. Diz pra ela, vai. Rebenta, coração apaixonado. Por ele é que o mundo também vai mudando, acenando às crianças que tanto defende. Como um barco navega sobre um mar de gente, e as palavras que diz lá do alto palanque são de paz e de amor para todo o instante. Porque a luz da verdade não se apaga mais, e no seu coração somos todos iguais. Ele chega, é um homem vestido de branco, e por ele é que o mundo também vai mudando. Também acontece, quem não gosta do homem também aparece. Ele segue o caminho infatigavelmente, levando aos países a sua semente. Ele chega, é um homem vestido de branco, e por ele é que o mundo também vai mudando. Ao sair do avião, e brilhante como o sol, dá um beijo no chão. E nenhum presidente sabe o que fazer na presença do homem que a fé vem trazer. Ele chega, é um homem vestido de branco, e por ele é que o mundo também vai mudando. Ora então, esta música é dedicada de Sr. Manuel Gonçalves, da Associação de Jarjô, que deseja um ótimo dia a todos os sócios, um bom Natal para todos os sócios da Associação, para toda a Associação da Rádio Arco-Íris, para todas as pessoas que estão a passarem este bocado deste momento com esta epidemia que anda por aí. E ele que deseja um Natal muito feliz a todas as pessoas. E então, não esquecendo também a Rádio Arco-Íris, todos os animadores e todo o mundo que o conhece. Então, por minha parte, muito obrigado e que tenha tudo de bom. E tudo o que eu desejo é muita, muita saúde para todas as pessoas também. Então, meu muito obrigado e vamos escutar esta música. Música que tem por título A Flor do Meu Jardim.

daqui, eu não posso mais ficar. Ela tira, ai não desejo mal. Ai tira, tira, tira, notinha do sertão. Ai tira, tira, tira, ai não queira brincar. Ai tira, tira, tira, que o sertão pode chorar. O sertão é muito perto, isso eu já o sabia. Ai tira, tira, tira, mãozinha do sertão. Ai tira, tira, tira, ai não queira brincar. Ai tira, tira, tira, que o sertão pode chorar. Com isto vou terminar esta tão linda canção. Menina, tende cautela, não deixe a mão no sertão. Ai tira, tira, tira, ai não deixei a mão. Ai tira, tira, tira, mãozinha do sertão. Ai tira, tira, tira, ai não queira brincar. Ai tira, tira, tira, que o sertão pode chorar. Ai tira, tira, tira, ai não tem tempo não. Ai tira, tira, tira, mãozinha do sertão. Ai tira, tira, tira, ai não queira brincar. Ai tira, tira, tira, que o sertão pode chorar. Ai tira, tira, tira, ai não queira brincar. Ai tira, tira, tira, que o sertão pode chorar. Ai tira, tira, tira, ai não queira brincar. Ai tira, tira, tira, que o sertão pode chorar. Ai tira, tira, tira, ai não queira brincar. Ai tira, ai tira, tira, tira. Eu conheci Isaura num dia de temporal e logo de seguida queria ver os seus sinais. Caminhei lá para o signo, me disse não deixe andar. Diz daqui é tomarote, daqui é tomarote, tira lá daí a mão. É que me aconteceu a boa. Abriram o sinal à minha Isaura, mas siga que está na moda. Eu dei uma gargalhada e fiquei admirado. Hoje em dia não se encontra, hoje em dia não se encontra um sinalzinho fechado. Mas toda a nossa espanha um sinalzinho proibido. Eu sei que ele está num sítio bem escondido. Eu sei que está num sítio bem escondido. Eu sei que está. 11:40 e estão à escuta da Rádio Arco-Íris 96.2. Isso é verdade, faltando um pai, falta alegria no lar. Isso é muito, muito verdade. proteja em toda a tua vida. Oh, Diana Filipa, oh, neta querida, que Deus te proteja em toda a tua vida. Que Deus te proteja em toda a tua vida. Que Deus te proteja em toda a tua vida. Em toda a tua vida. Sentir um instinto aferrar, boto-lhe a mão de repente, mas prudentemente para o agarrar. Raio de moço infernal que só me faz mal, não me deixa dormir. Se lhe ponho a mão em cima, aperto deste ilha até o partir. Zzzz. Como tu me fazes quando amargurada, mas afinal amas a quem guarda tudo para si, porque não partes sua dor por mim. Sou tua mulher e não outra pessoa. Se queres gritar, grita no meu corpo que eu guardo o segredo. Vou ter que pagar como tu me fazes quando eu tenho medo. Mas afinal a natureza que não são iguais, às vezes uma lágrima quer dizer mais do que uma vida cheia de pé. Quero ser o teu calo, o teu regaço amigo, dividir tudo contigo, contigo. Sabes bem, quando eu preciso nem sequer me imploro, vendo o teu calo que eu choro, ai choro. Então vai, atira as mãos pela porta fora, o momento também chora. Quando me curada,

11:57, estamos a 3 minutos do fim da nossa emissão, o fim de semana à porta. Agora espero que estivessem contentes com a minha emissão e eu então estarei cá na sexta-feira próxima. Desejo-vos um ótimo fim de dia, um bom fim de semana e até lá vocês portem-se bem, tenham muito cuidado com esta epidemia, façam muita, muita atenção a não sair muito, não se juntar com muitas pessoas para evitarem que isto aumente ainda muito mais. Então, estamos a ouvir o Carreiro Velho e vou ficar com mais duas ou três canções e depois então ficarão com a RTP Internacional e daqui até lá fiquem com muita saúde, muita coragem, é o que eu vos desejo a todos vós e muita, muita felicidade. E então estarei cá sexta-feira, se Deus quiser. Vem dançar que já é hora. Hoje nada nos vai impedir. Ai, ai, ai, que o pai vai querer. Estas lindas lusitanas são a nossa perdição. Tudo o resto são cantigas, tudo o resto são cantigas onde o amor não tem refrão. Tudo o resto são cantigas, tudo o resto são cantigas onde o amor não tem refrão. Ai que lindas que elas vão, ai que lindas que elas são, estas belas portuguesas são a flor do meu país. Quem quiser ser mais feliz, são mais belas que as princesas. Ai que lindas que elas vão, ai que lindas que elas são, estas. Ora, pois é, não há tempo para mais. É assim que eu acabo mais um fim de semana à porta e espero nos encontrar aqui sexta-feira, se Deus quiser. Até lá, tudo de bom, boa saúde e bom apetite a todos. E nós ficaremos com a RTP Internacional.